Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. Pioneiros do violão. Até bem recentemente, a transmissão de informação sobre o violão brasileiro era exclusivamente baseada no anedotário sem rigor acadêmico. A criação dos cursos de pós-graduação em violão, a partir dos anos 80, felizmente tem estimulado pesquisadores a mapearem a trajetória do violão no país. E esta trajetória não é linear, é recorrente. A realidade do violão no Brasil hoje em dia tem sua semente no período colonial, e é possível traçar inúmeros paralelos e genealogias entre correntes artísticas que são aparentemente divergentes. Se formos enumerar os momentos cruciais em que a presença do violão se faz sentir na cultura brasileira, o primeiro é por volta de 1550, quando os jesuítas trazem os instrumentos dedilhados para a catequese. Estas vihuelas ou guitarras barrocas caem na mão dos indígenas, dos bandeirantes e dos tropeiros, e ao longo de 4 séculos sofrem alterações e definem os paradigmas da música do sertão. O segundo momento é o do uso urbano do violão, ou no caso, da guitarra barroca, como instrumento de acompanhamento. O primeiro grande nome da literatura brasileira é também o primeiro violonista citado por nome, Gregório de Matos, que difunde a imagem do violão como um acessório de seu estilo de vida boêmio e reverente. Vindo da tradição dos escudeiros trovadores de Portugal, ele cria um elo entre eles e os seresteiros e cantadores populares que se acompanham ao violão no Brasil. Terceiro momento é a virada do século XIX e a vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808. Neste ponto, coincide a consagração da guitarra francesa, que é um violão moderno de 6 cordas, com uma certa invasão no Rio de Janeiro por uma horda de imigrantes europeus que mudam toda a dinâmica da atividade musical. Pela metade do século XIX, métodos europeus, como os de Carulli e Aguado, se encontram à venda no Rio. E mais tarde até Villa-Lobos aprenderá violão com eles. Os professores de violão normalmente também ensinam canto, piano, harpa, instrumentos de sopro, etc. Parece que não mudou muito desde então. Em São Paulo, o violão também se torna popular nas mãos dos estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Nas capitais do Nordeste, a movimentação de músicos aumenta, já que elas eram parada obrigatória dos navios em trânsito para a Europa. No final do século XIX, com a República se aproximando e o aumento da mobilidade social de imigrantes, negros e mestiços, começa a ferver o caldeirão de influências que viria a formar o choro. Uma das figuras mais misteriosas desse período formativo do choro é um cearense nascido em 1860, Sátiro Bilhar. De acordo com seu colega Donga, Sátiro era um sujeito formidável. Ele tinha só 2 ou 3 composições, só tocava aquilo. Só que daquilo ele fazia tudo, clássico, popular, virava tudo. Mas um outro admirador, Villa-Lobos, dizia que não importava o que ele tocava, mas sim como tocava. Seu maior tributo foi revelar que a Baquianas Brasileiras número 1 tinha sido escrita à maneira de Sátiro Bilhar. Thank you. Ele deve ter sido também um personagem singular. Aliás, ele gostava de ser chamado de Satiro e não de Sátiro. Ernesto Nazaré ficou tão impressionado com sua figura séria e sua voz cavernosa que lhe dedicou o choro Tenebroso. O fato é que a produção de Satiro Bilhar é minguada por ser anterior à profissionalização do choro com o disco e com o rádio. Ele ganhava o pão como operador de telégrafo da Central do Brasil. Sabe-se da existência de somente 6 composições suas, e a mais famosa, que é a Polca Tira Poeira, só sobreviveu porque foi gravada por Jacó do Bandolim. É um choro para apreciadores finos, já é praticamente um choro moderno. A julgar por ele, a fama de Bilhar seria justificada. Ouvimos de Sátiro Bilhar o choro Tira Poeira, em arranjo para 4 violões, interpretado pelo quarteto Malgani. Uma outra figura misteriosa do violão carioca é um outro nordestino, Joaquim Francisco dos Santos, o Quincas Laranjeiras. Ele era negro e nasceu em Olinda em 1873, 15 anos antes da abolição, portanto. A sua família veio para o Rio quando ele ainda era bebê e aos 11 anos ele trabalhava na fábrica de tecidos Aliança, no bairro de Laranjeiras, que lhe deu apelido. Ele começou tocando instrumentos de sopro na banda da fábrica. Quando se interessou pelo violão, então ele já aprendeu por música. Em breve ele se tornou presença obrigatória nos saraus promovidos pelo pai de Pixinguinha, que também eram frequentados por Satiro Bilhar e por Vila Lobos. O violão clássico já era praticado no Rio, em especial pelo engenheiro Clementino Lisboa, mas Quincas Laranjeiras é citado pela imprensa como verdadeiro disseminador do ensino de violão por música no Rio. Entre os seus alunos contam-se João Pernambuco e Antônio Rebelo, que foi avô dos irmãos Abreu e professor de Turíbio Santos. Quincas Laranjeiras tomou emprestado à escola espanhola de Tárrega o estilo romântico, sentimental, com uma profusão de arrastes, vibratos, e ele os transferiu para o estilo de seresta, que seria mais tarde adotado por Dilermando Reis. Ou seja, seu papel foi mais de formador que de criador. Da maior parte de suas músicas, sabe-se somente o nome, e a única obra que parece ter sobrevivido é a polca Sabará. Thank you. Ouvimos de Quincas Laranjeiras a polca Sabará, interpretada por Proveta ao sax alto, Maurício Carrilho ao violão de sete cordas, Luciana Rabelo ao cavaquinho, Rogério Souza ao violão e Celcinho Silva ao pandeiro. Artistas como Quincas Laranjeiras e Satiro Bilhar têm uma aura fantasmagórica exatamente por não haver um registro seguro de como tocavam, seja em forma de partitura ou de gravação. Na América do Sul, Canhoto e Agustín Barrios produziram dezenas de gravações a partir de 1912, mas o que é provavelmente a primeira gravação de violão solo no Brasil foi feita por um cantor, Mário Pinheiro. Nascido em Campos em 1880, ele era filho de uma enfermeira cearense e seu primeiro trabalho artístico foi como palhaço em um circo de terceira categoria. Em seguida, ele passou a ganhar uns trocados com sua bela voz de baixo, cantando no passeio público. Mário Pinheiro tornou-se depois um dos maiores cantores líricos do Brasil no início do século. Ele começou a gravar em 1902 e foi o cantor mais gravado deste período. Morou nos Estados Unidos e chegou a cantar na Scala de Milão. De volta ao Brasil, dominou todos os papéis de baixo da cena lírica, mas sua vida errática levou-o a uma aposentadoria precoce e à morte na solidão e na miséria. Esta gravação de violão solo provavelmente capitalizou sobre sua popularidade como cantor, mas o fato é que o danado tocava violão muito bem, a sua interpretação é bem orgânica, de bom gosto, e a peça lembra um pouco algumas obras de Canhoto. Ouvimos de Mário Pinheiro o romance Petita, interpretado por Mário Pinheiro ao violão numa gravação de 1910, provavelmente a primeira gravação de violão feita no Brasil. É interessante que Mário Pinheiro tenha sido um cantor tão famoso, porque isso ilustra que não só no violão a distinção entre clássico e popular não havia se efetivado. O que havia era uma clara distinção entre música urbana e música regional, e uma constante oscilação entre a sala de concertos e o sarau. Se Canhoto dominava o cenário do violão em São Paulo e João Pernambuco no Rio até os anos 20, os anos seguintes foram o apogeu do mato-grossense Levino Albano da Conceição. Levino nasceu em Cuiabá em 1895 e, tragicamente, ficou cego aos 7 anos de idade. Como não podia brincar com os amigos, brincava sozinho com o violão e aos 12 anos já era uma atração na sua cidade. Em seguida, ele mudou-se para o Rio para estudar no Instituto Benjamin Constant, que era a única instituição especializada em deficientes visuais na época. Quando ele se tornou independente para sair do internato, ele conheceu João Pernambuco e teve aulas com Quincas Laranjeiras. Ouvimos de Levino Albano da Conceição o choro El Passado, interpretado por Levino da Conceição ao violão. Pelo resto de sua vida, Levino se dedicou às suas duas causas, o violão e uma vida digna para os deficientes visuais. Patrocinado pelo Instituto Benjamin Constant, ele viajou por todos os rincões do país, tocando em teatros, cinemas, circos e clubes, tanto obras clássicas quanto composições próprias, e completava o espetáculo fazendo imitações de toques de clarins, tiros de canhões, etc., ao violão. Muitas vezes esses concertos eram beneficentes e revertiam para a causa dos deficientes visuais. Thank you. Ouvimos de Levino Albano da Conceição, Partida para Mato Grosso, ao violão Leandro Carvalho, acompanhado pela viola de 10 cordas tocada por Claudinho. Levino conheceu Agustín Barrios, que incluiu uma composição sua, Tarantela, em seu repertório. Em várias ocasiões, a peça foi anunciada como se Barrios fosse o compositor, o que deixava Levino furioso. Ouvimos de Levino Albano da Conceição, Tarantela, num arranjo de Ítalo Peron, interpretada por Leandro Carvalho ao violão e o Quinteto de Cordas da Paraíba. Uma outra conexão importante é aquela com Dilermando Reis. Levino tocou em Guaratinguetá em 1931 e ficou impressionado com Dilermando, ainda adolescente, e o levou como seu aluno e assistente. Eles excursionaram juntos por cerca de 2 anos e Dilermando, obviamente, se beneficiou da experiência. Mais tarde, ele viria a gravar 2 obras de Levino, entre elas este Cateretê Mineiro. ¶¶ Ouvimos de Levino Albano da Conceição, Cateretê Mineiro, tocada por Dilermando Reis ao violão, numa gravação de 1963. Uma das obras mais famosas de Levino é a valsa Saudades do Rio Grande, que ele escreveu enquanto morava no Rio Grande do Sul. Mais tarde, ela recebeu letra e tornou-se um sucesso nas vozes de Augusto Calheiros e Silvio Caldas, e mais recentemente foi tema do filme Sabor da Paixão. É uma das poucas peças em que o fluxo melódico parece ser contínuo da primeira à última nota. Nós ouviremos um trechinho desta música interpretado por Levino Albano da Conceição e prosseguiremos com uma interpretação moderna de Leandro Carvalho. Thank you. Ouvimos de Levino Albano da Conceição a valsa Saudades do Rio Grande, inicialmente interpretada pelo autor e depois tocada por Leandro Carvalho ao violão. Como intérprete, Levino podia não ter a malícia de um João Pernambuco nem o destemor de Canhoto, mas ele tinha um arsenal técnico poderoso e amplos recursos expressivos. É interessante como ele dá um toque de humorismo a alguns de seus maxixes, com o auxílio de rápidas escalas tocadas em glissando, com vai e vem dos dedos da mão direita, como se fosse uma palheta. Ouvimos de Levino Albano da Conceição o maxixe A Quem Resista, interpretado pelo autor ao violão numa gravação dos anos 30. Outra vertente de sua produção é a de peças de sabor regional. Muitas delas retratam seu Mato Grosso natal, outras são retratos dos lugares por onde passou em suas viagens, como estas Reminiscências Baianas. Thank you. Ouvimos de Levino Albano da Conceição Reminiscências Baianas, inicialmente interpretada pelo autor, e prosseguindo com Leandro Carvalho ao violão solo, Ítalo Peron ao violão sete cordas e Prata ao bandolim. Algumas de suas peças não fazem nenhuma referência aos estilos de dança ou de seresta brasileiros e, na verdade, são muito próximas da produção romântica europeia ou de algumas obras de Barrios. Esta foi a Sonatina de Levino Albano da Conceição, interpretada por Leandro Carvalho ao violão. Em várias de suas valsas, Levino também exibe o engenho e a criatividade fabulosa de um Barrios. Thank you. Esta foi a valsa Prece da Saudade, de Levino Albano da Conceição, interpretada pelo autor numa gravação dos anos 30. Levino pertence ao tempo em que praticamente não se editava música de violão no Brasil, porque ninguém lia música. A sua fama arrefeceu depois de seu falecimento em 1955. E somente em anos recentes os estudiosos têm tentado se debruçar sobre gravações antigas, edições pouco criteriosas e manuscritos frágeis. À frente deles está Leandro Carvalho, que dedicou 2 CDs à obra de Levino da Conceição, com arranjos próprios que apresentam as obras em uma textura mais atualizada, mas sem alterar a essência estrutural. Ele apontou para uma sutil conexão entre a música de Levino e a poesia de João Pacífico, que formam um casamento perfeito. Uma cerca de taquara simplesmente separava o meu quintal e do vizinho. Quanto tempo ela foi a confidente que levava e me trazia bilhetinho. Trançadinha com fios de arame farpado para impedir, talvez, que eu nela me encostasse. Mas sempre havia um bilhetinho enrolado numa das farpas para que não me machucasse. Proibir-nos o amor, éramos crianças, mas o ditado diz: amor não tem idade. Cada bilhete era cheio de esperança e esperar foi nossa felicidade. A pobre cerca esperou por tanto tempo e nesse tempo o arame enferrujou, mas assistiu ainda o nosso casamento sem revelar os segredos que guardou. Hoje meu filho brinca na futura praça, o inocente sem saber da minha dor, traz os pedaços da cerca achando graça, que ele recolhe nas esteiras de um trator. E de pedaço em pedaço fui guardando, como se guarda a coleção de joias raras, essa toada de amor que estou cantando. É homenagem àquela cerca de taquara. Ouvimos a música Sonhando, de Levino Albano da Conceição, junto com o poema Cerca de Taquara, de João Pacífico. Declamação: João Pacífico. Ao violão, Leandro Carvalho. O trabalho de recuperação efetuado por Leandro Carvalho nos lembra que a obra de Levino da Conceição ainda precisa de uma catalogação precisa, de uma edição crítica, e as suas gravações ainda precisam ser restauradas e disponibilizadas em CD, porque trata-se de um compositor digno e de uma das figuras seminais na formação do violão brasileiro. Nossos profundos agradecimentos a Gilson Antunes pela consultoria, a Márcia Taborda pelo estudo do violão no Rio de Janeiro, e a Leandro Carvalho, Ivan Pascoito e Ronoel Simões pelas gravações apresentadas neste programa. Se quiser enviar seus comentários, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou